torta, me dou ouvido. Minha cabeça tá cheia de ideias. O perfume que eu uso não é como o seu. Sai daqui da minha terra. Vou-me embora, vou andando. Não me posso demorar. Eu tô indo pra Vênus encontrar Maria. Não posso me atrasar. Meu foguete já tá chegando, é melhor sair daí. Vai soltar raio laser pra iluminar as terras do Cariri. Quem me ensinou a nadar? Foi, foi, foi. foi os peixinhos do mar. Foi, foi, foi marinheiro, foi os peixinhos do mar.